Ficheiro 55, página 471. Tudo o que Mikhail Blomkvist sentia naquele instante era desespero. Dedicar a sua vida profissional a denunciar coisas que outras pessoas tentavam esconder. E não podia participar no encobrimento dos horríveis crimes cometidos na cave de Martin Vanger. Ele, que vituperara os colegas por não publicarem a verdade, estava ali sentado a discutir, a negociar, o mais macabro encobrimento de que alguma vez ouvira falar. Manteve-se silencioso por muito tempo. Por fim assentiu, com um movimento de cabeça. Seja, disse Froda. E no respeitante à oferta de compensação financeira, diga ao Henrique que a enfie no cu e diz: quero que se vá embora já. Compreendo a sua posição, mas neste momento estou tão furioso com o Henrique e a Harriet que, se ficar mais tempo, talvez não possamos continuar a ser amigos. Froda não fez sequer menção de se levantar. Não posso ir já, ainda não acabei. Tenho outra mensagem para lhe transmitir e também não vai gostar dela. O Henrique insiste em que lhe diga esta noite. Pode ir ao hospital e esfolá-lo amanhã de manhã, se quiser. Mikhail ergueu a cabeça e ficou a olhar para ele. Isto vai ser a coisa mais difícil que fiz em toda a minha vida, continuou Froda. Mas penso que a franqueza absoluta, com todas as cartas na mesa, é a única coisa capaz de salvar a situação. Chegamos então à franqueza? É isso? Quando o Henrique o convenceu a aceitar o trabalho no Natal passado, disse Dirce, ignorando o sarcasmo, nem ele nem eu acreditávamos que houvesse quaisquer resultados. Foi exatamente o que ele pensou, mas queria fazer uma última tentativa. Tinha analisado a sua situação, em particular com a ajuda do relatório que Fröken Sallender preparou. Julgou-o com o seu isolamento, ofereceu-lhe uma boa recompensa e usou o isco certo. O Venerstrom, Froda assentiu. Estava a mentir? Não, não, disse Froda. Lisbeth arqueou uma sobrancelha interessada. O Henrique vai cumprir tudo o que prometeu. Está a combinar uma entrevista e vai lançar um ataque direto contra o Venerstrom. Terá todos os pormenores mais tarde, mas em traços largos, a situação é a seguinte: quando Venerstrom trabalhou no departamento financeiro do grupo Vanger, gastou vários milhões de croas a especular em divisas estrangeiras. Isto foi muito antes dos futuros em divisas estarem na moda. Fê-lo sem autorização. Os negócios correram mal, uns atrás dos outros. E a dada altura tinha acumulado um prejuízo de 7 milhões de croas que tentou encobrir, em parte falseando as contas, em parte especulando ainda mais loucamente. Como era inevitável, a história veio a lume e ele foi despedido. E ele, pessoalmente, ganhou algum dinheiro? Oh, sim, cerca de 500 mil de croas, que, ironicamente, foram o capital de arranque do grupo Venerstrom. Temos tudo isto documentado. Pode usar a informação como quiser e o Henrique confirmará publicamente as acusações. Mas, e é um grande mas, diz, essa informação não vale nada, disse Mikhail, dando um murro na mesa. Tudo isso aconteceu há mais de 30 anos e é um caso encerrado. É a confirmação de que o Venerstrom é desonesto. Vai chateá-lo quando for divulgada, mas não passará de uma alfinetada. O que ele vai fazer é baralhar o jogo, emitindo um comunicado de imprensa a dizer que o Henrique Vanger é um capitalista caduco, que continua a tentar prejudicá-lo, e em seguida vai provavelmente afirmar que agiu sempre por ordem dele, mesmo que não consiga provar a sua inocência. Vai levantar cortinas de fumo suficientes para que ninguém leve a história muito a sério. Froda parecia cada vez mais infeliz. Aldrabaram-me, disse Mikhail. Não era essa a nossa intenção. A culpa foi minha. Estava desesperado. Devia ter percebido que era qualquer coisa nesse género. Deixou escapar uma gargalhada seca. O Henry, que é um velho tubarão, estava a vender um produto e disse-me o que sabia que eu queria ouvir. São horas de se ir embora, diz. Mikhail, lamento que... Diz, vá-se embora. Lisbeth não sabia se devia ir ter com Mikhail ou deixá-lo em paz. Acabou ele por resolver o problema, pegando no casaco e batendo com a porta depois de sair. Durante mais de uma hora ela esperou, na cozinha, inquieta. Estava tão perturbada que levantou a mesa e lavou a louça, uma tarefa que geralmente deixava ao cuidado dele. De vez em quando, aproximava-se da janela e espreitava para fora. Finalmente, incapaz de aguentar mais, enfiou o blusão de couro e saiu para ir procurá-lo. Primeiro foi até ao porto de recreio, onde ainda havia luzes acesas nas cabanas, mas não o viu em parte alguma. Seguiu o trilho ao longo da água que geralmente percorriam nos seus passeios noturnos. A casa de Martin Vanger estava às escuras e já parecia abandonada. Foi até às rochas da ponta de promontório, onde tantas vezes se sentavam a conversar, e acabou por regressar a casa. Mikhail ainda não tinha voltado. Lisbeth foi até à igreja. Nada. Não sabia o que mais fazer. Então foi buscar a moto, tirou uma lanterna de um dos sacos laterais e voltou a meter pelo caminho que bordejava a costa. Demorou algum tempo a percorrer a estrada, parcialmente coberta de mato, e ainda mais a encontrar o trilho até à cabana de Gottfried. Viu-a surgir da escuridão do outro lado de um grupo de árvores. Mikhail não estava sentado no alpendre e a porta estava fechada. Tinha iniciado o regresso à aldeia quando se deteve e voltou para trás, indo até ao fim do trilho. Avistou a silhueta de Mikhail no escuro, na ponta do pequeno cais onde Harriet Vanger afogara o pai. Suspirou de alívio. Mikhail ouviu a pisar as tábuas do pontão e voltou-se. Lisbeth sentou-se ao lado dele sem dizer uma palavra. Finalmente ele quebrou o silêncio. Desculpa. Precisava de estar sozinho por uns instantes. Eu sei. Lisbeth acendeu dois cigarros e deu-lhe um. Mikhail olhou para ela. Lisbeth era o ser humano mais asocial que alguma vez conhecera. Geralmente ignorava todas as tentativas da parte dele para falar de qualquer tema pessoal e nunca aceitava a mais pequena expressão de simpatia. Salvara-lhe a vida e agora seguira-o até ali, a meio da noite. Passou-lhe um braço pelos ombros. Agora já sei qual é o meu preço, disse. Abandonamos aquelas raparigas. Eles vão enterrar a história toda. Tudo o que está na cave do Martin vai desaparecer como se nunca tivesse existido. Lisbeth não respondeu. A Érica tinha razão, continuou ele. O que eu devia ter feito era ir passar um mês à Espanha e depois voltar com novas forças e atacar o Venastrum. Desperdicei todos estes meses. Se tivesse ido à Espanha, o Martin continuaria a fazer o que fazia naquela cave. Ficaram ali sentados durante muito tempo, antes que ele sugerisse que voltassem para casa. Mikhail adormeceu antes de Lisbeth, que ficou acordada a ouvi-lo respirar. Pouco depois, foi para a cozinha e sentou-se no banco, no escuro, e fumou vários cigarros enquanto pensava. Assumira desde o princípio que Henrique Vanger e Froda iam enganá-lo. Fazia parte da natureza deles. Mas o problema era de Mikhail, não dela. Ou seria? Finalmente tomou uma decisão. Apagou o cigarro, voltou ao quarto. Acendeu a luz e sacudiu Mikhail até o acordar. Eram 2:30 da manhã. O que foi? Tenho uma pergunta. Senta-te. Mikhail sentou-se, bêbado de sono. Quando foste acusado, por que foi que não te defendeste? Mikhail esfregou os olhos, olhou para o relógio. É uma longa história, Lisbeth. Tenho tempo, conta-me. Ele continuou sentado em silêncio, durante algum tempo, a pensar no que dizer. Finalmente decidiu-se pela verdade. Não tinha defesa. A informação contida no artigo era falsa. Quando entrei no teu computador e li a tua troca de e-mails com a Erika, vi montes de referências ao caso Wenström, mas só discutiam pormenores práticos relacionados com o julgamento e nada a respeito do que tinha acontecido. O que foi que correu mal? Lisbeth, não posso tornar pública a história verdadeira. Deixei-me apanhar numa armadilha. Eu e a Erika tínhamos a certeza de que prejudicaríamos ainda mais a nossa credibilidade se contássemos a alguém o que na verdade aconteceu. Escuta, Super Blomkvist. Ontem à tarde fizeste-me um sermão a respeito de amizade e confiança e todas essas coisas. Não vou pôr a tua história na net. Mikhail protestou. Estavam a meio da noite. Não se sentia com forças para contar tudo naquele momento. Ela insistiu, teimosamente, ali, sentada até que ele cedeu. Mikhail foi à casa de banho lavar a cara e pôs a cafeteira ao lume. Então, voltou para a cama e contou-lhe como o seu velho colega de escola, Robert Lindbergh, na cabina de um Mahler 30 amarelo, na marina de Arholma, lhe acicatara a curiosidade. Estás a dizer que o teu amigo mentiu? Não, de modo algum. Contou-me exatamente o que sabia. E eu tive a ocasião de comprovar tudo o que me disse, através da auditoria da ADI. Até fui à Polónia e fotografei o barracão com telhado de chapa ondulada, onde a grande fábrica Minos estiver alojada. Entrevistei várias pessoas que tinham trabalhado para a empresa. Todas disseram exatamente a mesma coisa. Não estou a perceber. Mikhail suspirou. Passou algum tempo antes que voltasse a falar. Tinha um raio de uma boa história. Ainda não tinha confrontado pessoalmente o Wenström, mas a minha história era à prova de água. E se a tivesse publicado naquele momento, tê-lo-ia abalado a sério. Talvez não tivesse levado a uma acusação de fraude. O negócio já tinha sido aprovado pelos auditores, mas ter-lhe-ia feito um rombo na reputação. O que foi que correu mal? Algures, pelo caminho, alguém descobriu no que eu andava a meter o nariz. E o Wenström ficou a saber da minha existência. De repente, começaram a acontecer uma porção de coisas esquisitas. Primeiro fui ameaçado. Chamadas anónimas de telemóveis com cartões pré-pagos impossíveis de localizar. Também a Erika foi ameaçada. As parvoíces do costume. Fica caladinha ou tratamos-te do canastro. Coisas assim. Ela, claro, ficou furiosa. Tirou um cigarro do maço de Lisbeth. Então aconteceu uma coisa extremamente desagradável. Certa noite, já tarde, quando ia a sair do escritório, fui atacado por dois homens, que foram direitos a mim e me deram um par de murros. Fiquei com o lábio inchado e caído na rua. Não consegui identificá-los, mas um deles parecia um velho motoqueiro. Portanto, a seguir, tudo isto, claro, teve como único efeito deixar a Érica ainda mais danada e a mim mais obstinado. Aumentámos a segurança na Millennium. O problema era que aqueles ataques eram totalmente desproporcionados em relação ao conteúdo da história. Não conseguíamos perceber porque estava tudo aquilo a acontecer. Mas a história que publicaram era uma coisa completamente diferente. Exato. De repente conseguimos um furo. Descobrimos uma fonte, um garganta funda, no círculo de Wenström. Esta fonte tinha literalmente um medo de morte e só aceitava encontrar-se connosco em quartos de hotel. Disse-nos que o dinheiro da Minos tinha sido usado para tráfico de armas na Guerra da Jugoslávia. O Wenström tinha contactos com a extrema-direita, os Stasi, na Croácia. E não só isto, deu-nos cópias de documentos que apoiavam o que dizia. E vocês acreditaram nele? Era esperto. só nos dava a informação suficiente para nos levar à fonte seguinte, que confirmava a história. Deram-nos uma foto de um dos colaboradores mais próximos do Venestrom a apertar a mão a um dos compradores. Era material explosivo e pormenorizado e tudo parecia verificável. Por isso, publicamos. E era falso. Tudo falso, do princípio ao fim. Os documentos eram forjados. O advogado do Venestrom não teve dificuldade em provar que a fotografia do colaborador dele a apertar a mão ao líder dos Ustaches era uma montagem de duas imagens. Fascinante. Em retrospectiva, é fácil ver como fomos manipulados. A nossa história original, que teria verdadeiramente atingido o Venestrom, estava afogada numa falsificação bem feita. Publicámos uma história que o Venestrom não teve dificuldade em desmontar peça a peça e provar a sua inocência. Não podiam voltar atrás e contar a verdade? Não tinham provas absolutamente nenhumas de que o Venestrom tinha orquestrado a falsificação? Se tentássemos dizer a verdade e acusar o Venestrom de estar por trás de toda aquela jogada, ninguém acreditaria em nós. Teria parecido uma tentativa desesperada de passar as culpas da nossa estupidez para um inocente líder da indústria sueca. Estou a ver? O Venestrom tinha dois níveis de proteção. Se a tramoia fosse desmascarada, poderia dizer que era um dos seus inimigos a tentar difamá-lo. E nós, na Milênio, perderíamos de todos os modos a nossa credibilidade por termos acreditado numa história que se provara ser falsa. Por isso, optaste por não te defenderes e aceitar a pena de prisão. Merecia, disse Mikhail. Tinha-o difamado. Agora já sabes tudo. Posso voltar a dormir? Apagou a luz e fechou os olhos. Lisbeth deitou-se ao lado dele. O Venestrom é um gangster. Eu sei. Não, quer dizer, eu sei que ele é um gangster. Trabalha com toda a gente, desde a máfia russa aos cartéis da droga colombianos. O que estás tu a dizer? Quando entreguei o meu relatório ao Froda, ele encarregou-me de outra missão. Pediu-me que tentasse descobrir o que tinha verdadeiramente acontecido no julgamento. Eu tinha começado a trabalhar no caso quando ele telefonou ao Armansky a cancelar o serviço. Pergunto a mim mesmo porquê. Assumo que liquidaram a investigação logo que tu aceitaste a proposta do Henrik Wanger. Deixava de ter um interesse imediato. E, bem, eu não gosto de deixar coisas a meio. Tive umas semanas disponíveis na primavera passada, numa altura em que o Armansky não tinha nada para mim, de modo que continuei a investigar o Venestrom só pelo gozo. Mikhail sentou-se na cama e acendeu a luz. Lisbeth enfrentou-lhe o olhar. Espantosamente tinha um ar culpado. Descobriste alguma coisa? Tenho o disco rígido dele inteirinho no meu computador. Vais ter todas as provas de que precisares de que ele é um gangster.